chamado. E onde é que vai dar? E onde é que vai dar? Não sei. Arriscar ser derrotado por mentiras que vão, mentiras que vêm punir um coração. Acho que vou resistir.